viver pela fé é um princípio que eu não negocio. Se eu não creio, não posso te agradar. Quem se aproxima precisa crer que tens prazer em abençoar. Eu não vejo por ver, não vejo para crer. Eu vejo além, vejo muito além. Eu vejo o céu se abrir e até sorrir pra mim e me fazer voar. Eu vivo na certeza da minha vitória e sigo tudo que eu acredito e vou caminhando. Cai 1.000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas olhando para para crer, eu vejo além, vejo muito além. Eu vejo o céu se abrir e até sorrir pra mim e me fazer voar. Eu vivo na certeza da minha vitória e sigo tudo que eu amo. Minha esquerda, mas olhando para o alvo. Mas olhando para